Portal do Arrocha. Essa marcou demais, a gente faz ao vivo pra você se apaixonar. Asas livres, Maestro Jailton nos teclados. FA apaixonou, hein? Olho no espelho e vejo meu olhar. Fica uma esperança de te encontrar. Sinto no meu peito a dor, a vontade de gritar. Olho da janela e vejo ao luar, brilho das estrelas, vento a soprar. Meu Deus, me diga por favor, como posso a encontrar? Tudo azul, lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor. Foi tão bom te encontrar. Tudo azul, lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor. Foi tão bom te encontrar. Estava a pensar, veio uma esperança que eu vou te encontrar. Já te encontrei, amor, foi tão bom te encontrar. Tudo azul, lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor. Foi tão bom te encontrar. De roupas femininas do Brasil. Vem se apaixonar! No banco da praça estava a pensar, veio uma esperança que eu vou te encontrar. Já te encontrei, amor. Eu quero ver só vocês cantando bem alto. Solta a voz, diz aí, Alambic. Tudo a... Que maravilha, hein? Energia boa dessa galera. Doce como mel. Você quer cantar comigo aqui na frente?